Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama. Não tem jeito, nosso lance é perfeito. Eu sou sua dona e falo pro Brasil inteiro. Alô, meu compositor estourado, Godoy, o gangster, estouradona, bebê. Portal do Arrocha. Foi você que me abandonou na hora em que eu mais precisei. Me iludiu com juras de amor, em você sempre acreditei. Eu sei que você errou e eu te perdoei. E a condição pra gente voltar, você não sabe, mas vou lhe falar. Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama. Não tem jeito, nosso lance é perfeito. Eu sou sua dona e falo pro Brasil inteiro. Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama. Se é perfeito, eu sou sua dona e canto pro Brasil inteiro. E o lema é, né? Se o amor me rejeita, a cachaça me aceita. Vem, bebê, é a dona original. Foi você que me abandonou na hora em que eu mais precisei. Me iludiu com juras de amor e você se acreditei. Eu sei que você errou e eu te perdoei. E a condição pra gente voltar, você não sabe, eu vou te falar. Agora eu sou sua dona, te pego e jogo na cama. Não tem jeito, nosso lance é perfeito. Eu sou sua dona e canto pro Brasil inteiro. Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama. É perfeito, eu sou sua dona e canto pro Brasil inteiro. Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama. Não tem jeito, nosso lance é perfeito. Eu sou sua dona e canto pro Brasil inteiro. Eu sou sua dona, te pego e jogo na cama. Não tem jeito, nosso lance é perfeito. Sou sua dona.